de trabalhar toda semana. Meu sábado não vou desperdiçar. Já fiz o meu programa pra esta noite e já sei por onde começar. Um bom lugar para encontrar Copacabana, pra passear à beira-mar. Copacabana. Depois um bar à meia-luz, Copacabana. Eu esperei por essa noite uma semana. Um bom jantar, depois dançar Copacabana, pra se amar num só lugar. Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar se pra semana eu encontrar um novo amor. Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar se pra semana eu encontrar um novo amor. Copacabana.